este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma pergunta do livro O Consolador de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel, e hoje trouxemos uma pergunta 232 no tópico Realização, em que pergunta-se ao Espírito: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? E Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, escreveu: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. E neste momento, lembramos Sócrates, um dos grandes filósofos da humanidade, que, indo no sentido contrário dos filósofos anteriores, que buscavam saber a razão das coisas, ele procurou a relação do homem com o homem e se apoderou, todo o seu contexto de vida foi aquela frase do Templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Muito bem, meus amigos, essas são as primeiras palavras do programa no dia de hoje, o dia 10 de dezembro de 2017, uma linda manhã na primavera de Santa Bárbara do Oeste. Temos na parte técnica Vinícius Júnior Pires, muito obrigado, e nos ajudando, colaborando lá fora, a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Muito bem, meus amigos, hoje, todos sabem, os que acompanham o programa todos os domingos aqui de manhã, sabem que agora estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e estamos entrando em temas muito interessantes e procuramos estabelecer um vínculo entre os temas principais e os temas secundários. E hoje trazemos como exercício de reflexão um pequeno texto de Emmanuel, do livro Emmanuel, que está no capítulo 14, é o segundo tópico em que ele fala sobre a subconsciência. E é interessante a gente prestar atenção, foi um livro escrito no ano de 1938. Quer dizer, o Emmanuel psicografou em 1938, o livro foi publicado naquele ano, e ele aborda a subconsciência. E escreve Emmanuel naquele tempo. A subconsciência, tão investigada em vosso tempo, não elucida os problemas dos chamados fenômenos intelectuais. Os estudos levados a efeito sob essa câmara escura da mente são ainda mal orientados e, apesar disso, muitas teorias apressadas presumem explicar todo o mediunismo com a sua estranha influência sobre o eu consciente. De fato, existem os fenômenos subliminais. Todavia, a subconsciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. O espírito, no labor incessante de suas múltiplas existências, vai ajudando a séries de suas conquistas, de suas possibilidades, de seus trabalhos. No seu cérebro espiritual, organiza-se então essa consciência profunda, em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações, e a alma, em cada etapa da sua vida imortal, renasce para uma nova conquista, objetivando sempre o aperfeiçoamento supremo. E é dentro dessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E está aí, né? Há um recurso que nós podemos usar aproveitando as nossas reencarnações anteriores. É por isso que todo o aprendizado que nós tivemos no passado, ele reside em nós de uma certa forma, e que isso aí, quando nós precisamos, vem à tona. Eu imaginava que isso ainda estivesse no inconsciente. E essa questão que ele menciona, o nosso cérebro espiritual, né? Eu cataloguei isso como órgãos do perispírito, alguma coisa assim, órgãos imateriais, que todos os nossos órgãos nós temos em forma no perispírito. E é onde vem, né, as nossas memórias passadas afetando a nossa existência atual. Por exemplo, um alcoólatra que afetou tremendamente o seu fígado, nessa encarnação não põe um álcool na boca, no entanto, esse fígado atual, ele ainda é influenciado por esse fígado espiritual. E é nesse processo que esse fígado atual, sofrendo a consequência, ele faz o trabalho de esponja. E aí ele consegue melhorar a situação desse órgão perispiritual. Muito legal. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está lá sempre pronto para nos apoiar. Bom dia, Raquel. Só fala telefone, que estava com muita saudade de nós, 3463-5068, e estava com muita saudade. Eu fico inventando um monte de coisa aí. Tem que trabalhar, tem que estudar, e no fim a gente tem que achar o tempo para quase mas tudo. No longo prazo nós estamos ganhando. Temos que pensar assim. Agora, eu até mudo um pouco essa... quando eu estou dando aula de mediunidade, eu, em vez de usar cérebro espiritual, eu gosto de usar mente. Porque cérebro dá uma amplitude fisiológica, né? E eu gosto da mente porque ela é mais espiritual, assim, o conceito mental, pelo menos. Mais abrangente. É mais abrangente. Então, eu separo, assim, falar, nós temos o cérebro no corpo físico e a mente espiritual, né? Mas é um termo que eu que adaptei para pedagogicamente, eu acho que fica mais simples de passar o conhecimento. E tudo se elabora nessa mente espiritual, porque é ela que tem a inconsciência, que lembra, que tem gravada as vidas passadas, é ela que está lá com todas as informações que você de vez em quando faz uso, de vez em quando você acessa por uma lembrança visual, olfativa, mental, uma frase que você escuta, um texto que você lê, é através dessa mente que tem essa informação, que está relembrando, que tem o insight. O cérebro do corpo físico, ele é apenas uma máquina que processa as informações irradiadas dessa mente. Ele é o hardware, né? Hoje a gente, em computador, a gente pode falar o hardware é a máquina, é o cérebro do corpo físico. E o software, que é os programas que rodam no hardware, é a mente espiritual. Então, tanto é que um cérebro sem o espírito, num corpo morto, nada mais faz. O que dá vida e faz aquele cérebro funcionar é a mente espiritual, né? Então ele precisa daquele software rodando, né, para fazer com que aquele cérebro faça as suas ligações neuronais, as suas sinapses e vá se conectando e vá comandando o resto da máquina nas ações diárias, no seu trabalho diário. Mas gostei muito de ler essa frase. Você vê que o Consolador foi um livro que nós tivemos a oportunidade de estudar. O Luiz vai lembrar, nós tínhamos um grupo que a gente estudava junto, o Consolador, pergunta por pergunta, para você ter uma ideia. E a gente tem que sempre estar relendo, né? Porque eu nem lembrava que tinha isso no Consolador. Para ser sincero, eu não lembrava mesmo, é tanta coisa, né? É um livro fantástico. E a hora que você lê uma frase curta, né? É a subconsciência. Você veja que a ciência psicanalítica que estuda a consciência não fala em subconsciência. É a subconsciência do livro Emmanuel, né? É sim. Mas ela não fala em subconsciência. Eu ia tocar nesse assunto depois, né? Então vamos deixar para depois. Não, eu ia tocar assim. Depois que você falasse, pode falar. Eu estava revendo, existem conceitos da psicologia que não são isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Exato. A psicologia fala uma coisa, o espiritismo fala outra. Mas eles não se chocam. Eu acho que são apenas classificações. E outra coisa, né? A psicologia não leva em conta a reencarnação. Pois é. Jung fala, que é talvez um dos autores mais respeitados dentro da psicologia, da psicanálise, ele fala que ao nascer, aquele ser desenvolve um inconsciente coletivo. E a partir das experiências sensoriais do tempo, ele vai formando a consciência cada vez maior, cada vez mais ativa, e essa consciência como que, não vou dizer que se desprega, não é bem o termo, mas ela ganha uma vida, uma autonomia, embora influenciada por todas essas informações que foram sendo formadas. Eu não vejo que esse conceito se choca com o espiritismo. Eu só acho que ele é incompleto. Com todo o respeito a Jung, né, não sou psicólogo, mas assim, nós temos a visão espírita que seria muito interessante que os psicólogos, pelo menos, admitissem essa possibilidade. É isso que eu queria falar para você, para você dar continuidade ao seu. Não, mas o Chico, no Pinga Fogo, que foi em 1961. 1971, quer dizer, já há bastante tempo, ele fala sobre a psicologia e a psiquiatria, que a psicologia e a psiquiatria, elas avançariam muito quando elas aceitassem a reencarnação. E isso é um fato, né? Como eu estou estudando psicanálise e tenho a informação espírita, eu às vezes eu fico lendo um contexto, assim, um texto, uma explicação de um desses famosos até hoje, como Freud e tal. Eu fico lendo e eles vão numa linha de raciocínio muito interessante. Sim, é muito interessante. Mas aí eles param no nascimento. Então, como é, o paradigma deles é pequenininho. É pequenininho. A hora que... E existem estudiosos que já estão transcendendo isso, né? O Jung mesmo é um que... Ele estudou muito ele espiritismo. Ele ameaçou passar, mas não... É, ele estudou muito espiritismo, como tiveram outros na época que estudaram muito espiritismo. E eles fizeram alguns ensaios, né? Mas, assim, até porque eles tinham toda uma... Tem a questão da academia, né? É, eles tinham e têm toda uma necessidade de validar a ciência humana na ciência, né? No rol de ciência. E aí, como a ciência ainda tem o paradigma cartesiano que exige um método que encaixe, que seja provado, comprovado, refeito e tal, tal, tal, eles não transcenderam esse paradigma, mas hoje a ciência, não só a ciência humana, mas a ciência, ela já está revendo esses paradigmas absolutos. Pelo que menos e Descartes repensando, Repensando. E a hora que a gente transcende, vai ser o grande passo da evolução. Vai ser um grande momento do humano, a hora que a gente transcender esse método. E esse método foi criado só para tentar se proteger do mando religioso de 1500 anos, que impunha a ciência à prova dogmática do que eles acreditavam. Sim, sim. Aí a ciência se enclausurou num castelo. Se protegeu. De um modelo, se protegeu. É adequado. Adequado. Eu, no lugar que deles, a religião se tivesse, fez, eu faria a mesma coisa. Você tem que achar um jeito. E essa trava hoje, ela é um problema. Mas é um problema pouco curto, porque nós estamos com uma trava de 200 anos. E nós tivemos 1.500 anos de retrocesso religioso. E agora, com 200 anos, nós temos um tempo. O ser humano, ele vai tendendo ao equilíbrio. Né? Então, nós vamos chegar a um modelo que aí Fridtjof Capra, que é um autor americano que eu gosto muito, ele tem um livro que chama O Ponto de Mutação. Ele é um astrofísico e ele defende a ideia de que um dia a ciência e a religiosidade vão estar andando de mão dada. Nossa, é fantástico. A hora que a gente chegar... Eu tenho a sensação que, em algum momento, pode surgir um Einstein dentro da psicologia que vai quebrar todos esses paradigmas, trazendo raciocínios claros e objetivos dessa realidade espiritual. Aí criam-se essas pontes para que se comece a reconceituar, ressignificar o que é o consciente, o que é o inconsciente, o que são as dores, o que são as provas. Então nós acreditamos que tudo está numa fase de transformação, tudo muda. E a gente acha que a psicologia também vai mudar. Como o espiritismo vai ganhar novos conceitos e vai se ampliar também. Qual é a questão do Consolador? 232. E eu vou publicar aqui no nosso Face, inclusive. Essa semana uma senhora espírita me fez uma pergunta pelo Facebook, que é muito pertinente o que nós estamos falando. Ela perguntou assim, o pensamento é material? Uma pergunta muito inteligente dela. Porque ela estava elucubrando, né? Ela falou assim, como assim, né? O pensamento é material? E aí eu falei para ela, não, o pensamento não é material, ele é imaterial. Mas ele é a base de toda a matéria. É a partir da gente projetar, né, algo material que a gente começa a construir a matéria. Tanto é que no plano espiritual, nós plasmamos as regiões onde habitamos. Plasmamos prédios, plasmamos as estruturas... Tudo por força do pensamento. A gente consegue dar uma... Primeiro teria que se definir o que é matéria, né? Porque assim... Não vamos entrar no... Né? Não, mas matéria é o que é tangível. Eu acho que a gente mexe com essas energias. A palavra é... Existe uma plasticidade no mundo espiritual. Sim. Isso explica essa adaptação. Lembrando, né, Alan, que a ciência já chegou à conclusão... Que... A matéria não existe. Quer dizer que, matéria é energia condensada. Que eles se comportam como partícula ou como onda, dependendo do olhar do observador. Mas assim, só para gente brincar, no pensamento aqui, o pensamento ele tem um poder imenso, né? Talvez é todo o poder, né? Todo o poder está na mente. O poder. Está aí. A mente. Aí certos cientistas retornam lá. Haja luz, e a luz se fez. Isso, através de ação mental. E aí a gente pode elucubrar um pouco mais com o Leon Denis, que ele fala que em esferas mais altas, no livro Arte e Espiritismo, do Leon Denis, que em certos níveis espirituais, que não diz respeito a nós ainda, eles se comunicam através de sons, de música. Harmonias celestes. Você imagina o que é isso? É uma outra coisa. Não, não é uma outra coisa. É como a nossa comunicação. Você música, não, quando você escuta uma música brilhante... Aí você fala, eu viajo nela, né? Não, você não se solta numa música assim... Fantástico, que né? Toca seu coração. A nona sinfonia. Da mesma forma que tem música que te aperta, assim. Sim, você fica angustia, triste, né? Angustia. Mas vamos voltar para a terra aqui. 9:52, vou pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita com o livro Vinha de Luz, na voz de Alain Denis Souza. Capítulo 18. Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Essa frase de Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrar convenientemente a bússola do coração. Que legal. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia a seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse mano é... Rapaz, um barco para zarpar ele precisa levantar âncoras, né? Bem, a gente está cansado de... Não pode zarpar com a âncora baixada. Não tem milagre. Ele não vai carregar aquela âncora de arrasto. Até porque está preso, né? É isso aí. Então, enquanto nós permanecermos presos às coisas materiais, nós continuaremos nessa. Então, a frase é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E para isso nós temos que nos libertar da matéria. Nos libertar da matéria não se trata de você ir lá para um monte, se isolar e fugir do mundo. Não, é conviver com as coisas do mundo sem se apegar às coisas do mundo. Então que a gente faça um exercício, faça uma prática de buscar sempre as leis de Deus sobre aquilo que nós decidimos, fazemos, optamos, né? Então, quando nós aprendermos a nos exercitar, a ver sobre a ótica divina tudo o que nos cerca, nós vamos cada vez nos aproximando mais daquele dia que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu fico assim sempre muito... impressionado com o Emmanuel, né? Emmanuel, ele tem uma capacidade ímpar, né? Talvez aprendida com exercício de muito fazer, mas lógico que isso não é mágico, mas ele escreve de um jeito que é impressionante. E aqui eu fazendo, usando do aprendizado que eu tive aqui com o Geraldo, pegando o título do texto, ouçamos atentos, né? Quer dizer, presta atenção, isso é um negócio sério, né? Escuta bem, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Nós estamos falando aqui da ciência, nós podemos falar da justiça, nós podemos falar de qualquer outra área do conhecimento. Se nós não nos amarmos, se nós não buscarmos colocar em prática o reino de Deus na terra através da nossa mudança de atitude, né, a implantação do reino de Deus. Está lá no livro Boa Nova, quando Jesus está conversando lá com um sacerdote: o que viestes fazer aqui, né, aqui? Por que está aqui? Passo para trazer a implantação do reino de Deus no coração dos homens, né? Então, o que é esse reino de Deus? Isso muitos autores se debruçaram em livros fantásticos. Mas, para mim, o reino de Deus é a implantação do amor no coração dos homens. Então, a partir do momento que a gente queira buscar qualquer outra área do conhecimento, mas imbuído da vontade de amar ao próximo, imbuído da vontade de, no seu estudo, na sua pesquisa, facilitar a vida do outro através de atitudes de amor, de que realmente seja sincero da sua parte. Você pode ser um juiz. A pessoa ali, réu, vai ficar serena com a sua posição de juiz, porque você vai estar buscando o amor no coração dos homens. Não quer dizer que você não vai ser justo, ao contrário, vai ter que ser mais justo que os justos. Não quer dizer que você não vai buscar a verdade, você vai ter que buscar mais a verdade ainda. Por quê? Porque para você amar aos homens, você tem que entender os homens. E sem esse entendimento, não é possível. Então, que a gente ouça atento a essa frase de Jesus: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. É interessante que o que é verdade aqui deve ser verdade no mundo inteiro. Emmanuel fala: ouçamos atentos. E por não é o acaso, ontem eu recebi uma frase popular judaica, que diz assim: na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio. O segundo passo, ouvir. O terceiro, relembrar. O quarto, praticar. E o quinto, ensinar aos outros. Então ensinar aos outros vem depois de tudo isso, do silêncio e de ouvir. E nós estamos na fase do ouvir. Nós ainda não aprendemos a ouvir. Ouvimos pouco, discernimos menos ainda. Então, a gente precisa treinar mais esse condicionamento, essa percepção, essa assimilação do ouvir, do silêncio. Em geral, a gente fala demais e reflete pouco. A gente usa muito a palavra e medita quase nada. Então, precisamos, ou como diz o humano, ouça atentamente, ouvir atentamente, né? Ouçamos atentamente, porque esse é o caminho para aprendermos alguma coisa. Então, ao invés de nos precipitarmos em julgamentos, vamos ouvir, prestar atenção, digerir aquilo e só falar aquilo que convém. Você citou vários processos, né? 5, 8 passos até chegar a ensinar. E, na realidade, o que nós fazemos é a gente ouve e ensina. Como se já soubesse tudo. É isso aí. Quer dizer, ensina errado, né? Ensina errado. Você ouve, pensa que entendeu e ensina faz errado. Faz o papel do papagaio. Mas sabe que tem um lado aí? Porque nós três aqui sempre estamos dando aula para justamente levar conhecimento. E quantas vezes que a gente está falando uma aula que a gente está aprendendo ao mesmo tempo? Sim. Porque quando a gente é obrigado a racionalizar um pensamento para passar para o outro, a gente racionaliza em nós também. Sim. Então, você estava com aquela ideia, você estava com aquele conceito, mas como a gente, para se expressar, precisa organizar, você organiza o pensamento e fala. Aí, quando você organiza o pensamento, você fala assim, nossa, olha o que eu falei, que interessante. Já muda a conclusão, né? Eu mesmo já me surpreendi em aula comigo, eu falando uma coisa que eu não tinha parado para pensar. E eu repetindo a aula. É isso que eu estou falando, é comum, é fantástico isso. Isso é um processo, nós pulamos as etapas direto. Muito bem, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e feiras de livros espíritas sempre feitos por todos os colaboradores. Use de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, Clínica Veterinária, Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, 36288700. Muito bem, meus amigos, são 10h05. Estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. É o quarto livro de Kardec, veio a público no ano de 1865, né? Acho que foi isso mesmo. E estamos hoje, vamos começar hoje o capítulo 3, que fala sobre o céu. E é um capítulo denso, né? Que a gente tem que ir digerindo aos poucos, até para a gente também assimilar e entender o que Kardec quis dizer. E eu imagino que o Kardec partiu para esse tipo de definição porque eram muitos os conceitos que existiam sobre o céu. E aí vocês vão ver o pensamento do Kardec, aonde ele quer chegar. Então eu vou ler tópico por tópico, abro para a palavra do Allan, do Luiz, minha também, e a gente vai criando um papo muito agradável. O Kardec vai falar sobre o céu e, após observações, ele escreveu o seguinte: em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima de nosso horizonte. Vem do latim, coelum, formada do grego koilos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Isso era um conceito, né? Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Essa ideia, provinda da deficiência de conhecimentos astronômicos, foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalados, os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era o abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no sétimo céu, para exprimir perfeita felicidade? Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava o último como Empíreo, por causa da luz brilhante que nele reina. É este ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã conhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. O terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme a essa crença que se diz que São Paulo foi alçado ao terceiro céu. Termino o primeiro tópico e eu abro a palavra para cada um comentar esse aspecto histórico dos conceitos sobre o céu. É, isso era feito em cima do conhecimento da época, né? E você vê que hoje todos esses conceitos são assim completamente, né? Até difícil de comentar, né? Porque eram hipóteses que hoje a ciência mostra que não é nada disso. E, aliás, inclusive é um termo que, na realidade, ele deveria de sumir. Porque o que é o espaço? É, o espaço está aí. Então, todos os astros, o vazio que existe entre eles é o espaço. Então, se imaginava que o céu era alguma coisa acima. Acima de quê? Pois é. Né? Então, é uma coisa que, na realidade, é mitológico só. Porque não tem sentido nenhum. Agora, podemos entender como o plano espiritual. Aí, então, a coisa se define melhor. É, esses conceitos, como você falou muito bem, aliás, o Kardec fala, estão atrelados aos conhecimentos da época. É isso aí. Era o que tinha de melhor na época. E essa palavra está carregada disso. Exatamente. Que era como era entendido. Tem que ver que uma pessoa que influenciou muito essa visão foi Dante Alighieri, né? Ele cria o livro A Divina Comédia, e na Divina Comédia ele desenha o céu, o inferno e o purgatório. Ele chama de paraíso, inferno e purgatório. Ele é o primeiro que desenha a história do purgatório, né? E ele é muito feliz na elaboração dessa obra. Você vê que é uma obra ainda muito estudada hoje, inclusive, porque ele é guiado no inferno, porque ele faz uma jornada, ele começa no inferno, depois ele passa no paraíso, no purgatório, para depois chegar no paraíso. E ele é guiado por Ovídio, que era um grande romano antigo, poeta. E ele é o guiador dele, porque ele fez muitas referências lá antigamente sobre o inferno. E não sobre o purgatório, mas o Dante, na sua elaboração, ele põe ele guiando ele nesses dois momentos. Quando ele chega no paraíso, ele é guiado por Beatrice, né? É italiano, é Beatrice, né? Que era o grão de amor platônico do principal de Dante ali no poema. Ela que vai guiá-lo no paraíso, que o amor guiaria ele no paraíso. Tem uma alegoria em cima disso aí, né? E que daí ela vai guiando ele, mostrando os diversos céus, né? Os diversos níveis de céu. E é interessante que é uma alegoria, a gente tem que lembrar claramente isso, mas é uma alegoria que vai deixando claro que há níveis de ascensão espiritual. Então, e é relativo a esses níveis, como tem níveis no inferno, né? São 11 infernos, né? Da mesma forma que... São divididos. São divididos. E o cara que está do lado do capeta lá no inferno, que é o círculo mais próximo, o pior, é o infiel. Olha quanta simbologia tem nisso aí. É tudo muito interessante. É muito interessante você ler um livro desse. Como cultura, é muito, muito interessante. É, mas assim, são coisas que surgem, algumas coisas seguem, outras coisas vão ficando para trás. É, né? E para Dante teriam 10 níveis de céu também, né? E só que isso foi escrito, por que eu trouxe essa lembrança? Em 1270, 1280, eu vou chutar aqui, não lembro de cor. É final do século XIII. E esse conceito, ele foi adotado por toda a simbologia católica, então, né? como céu, inferno e purgatório. E isso foi adotado como... Então, imagine eles aquele... Eles pegaram a ideia e usaram para eles. E adaptaram ao conceito que eles já tinham de céu e inferno. Tanto é que eles criam purgatório mais ou menos por aí. Junto com essa criação de Dante. Olha que importância que teve isso. E aí, hoje, a gente faz essa... Até hoje, muita gente ainda é impressionada por esses modelos, né? São modelos que impressionam muitas pessoas, né? Ainda, né? É. E aí, dando sequência, Kardec fala assim: as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo, uhum, e limitada à região dos astros. E além desse limite imaginário que todas têm colocado a residência afortunada e a morada do Todo-Poderoso. É além desse limite, né? Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa a todas, nos confins da criação, porque a Terra é o centro, né? Em vez de no centro, de onde o seu pensamento poderia, irradiante, abranger tudo. Mas era um conceito da época. O conceito da época é que a Terra era o centro e Deus estava lá nos confins. Esse era um conceito. Então, o Kardec ele vai fazendo uma retrospectiva, é um trabalho retrospectivo isso. Ele vai fazendo uma retrospectiva dos conceitos do céu. E, em cima disso, ele vai fazer uma conclusão brilhante no final. Alguma coisa sobre isso? Vamos dar sequência aqui. E aí o Kardec fala assim, aí que eu acho muito interessante. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou o seu archote, sua luz, às profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. Quer dizer, a ciência foi jogando por terra, isso não vale mais, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, e tudo isso se tornou inútil. Se tornou inútil. A Terra não é mais o eixo do universo. Porém, um dos menores astros que rolam na imensidade. O próprio Sol mais não é do que o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são outros tantos inumeráveis sóis, em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento. Embora se nos afigure, tocarem-se. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menos favorecidos quanto à habitabilidade. E assim sendo, é lícito perguntar por que Deus faria da Terra a única sede da vida e nela degradaria as suas criaturas prediletas? Mas ao contrário, tudo anuncia a vida por toda parte, e a humanidade é infinita como o universo. Brilhante a palavra, né? Revelando-nos a ciência, mundos semelhantes ao nosso, Deus não podia tê-los criado sem intuito. Antes, deve tê-los povoado de seres capazes de as governar. Então, aí você veja a coisa como se amplia, né? O que, que nós conhecemos? Nós conhecemos o homem, né? É um fato, a ciência constatou que o homem é um fato, existe. Então, por exemplo, quando nós procuramos no espaço, e a gente estava falando de céu, o universo, a gente sabe, ele se expande, continua se expandindo. A teoria mais aceita é que até hoje ele continua se expandindo. E aí, qual seria o centro desse universo? Né? Então, se a gente estipulasse qual o centro desse universo que continua se expandindo, nós diríamos que o céu, esse céu que se refere, seria circundante a esse centro, né? E se expande mais, e cada vez esse céu se expande mais. Agora, nós procuramos vida nesse espaço, e existem estimativas aí bastante interessantes sobre, por exemplo, a nossa galáxia. Quantos mundos poderiam abrigar vida que nem a nossa na nossa galáxia? Isso é um número astronômico, é um número enorme. Agora, a ciência vai chegar à conclusão que, além de corpos como o nosso, existem corpos mais etéreos, aquilo que a doutrina se antecipa. E existem aqueles corpos imateriais. Então você aí expande a coisa cada vez mais e você observa que nesse turbilhão de mundos que existem, e esses mundos existem por alguma razão, Deus encontra condições de, em cada local desse, abrigar vida diferente da nossa. Eu acho que fica por aqui o comentário, porque é tão bonita essa figura. Está no capítulo 3, itens, qual itens que você leu? 1, 2, esse é o terceiro que eu li. Terceiro. Eu gostaria que quem nos ouve e é simpático ao Espiritismo, leia o livro junto com a gente. Pega esse livro, até vai porque ler. Essa leitura é um estudo, né? Essa leitura antecipada, por exemplo, você iria se deparar com dúvidas. Com dúvidas. E aí, se essa dúvida não é comentada nos nossos comentários, pergunta. Pergunta. É, então, que aí aproveitaria melhor, né, esse exercício que nós estamos fazendo. Inclusive, o modelo pedagógico de você assimilar conhecimento, que é hoje muito estudado, é assim: você fazer uma leitura prévia à aula que você vai ter, daí você passa pela aula e faz uma leitura posterior. Você nunca mais esquece o assunto. É uma coisa impressionante. Eu não fiz isso sempre na minha vida. Sempre mas que quando, pode, faz. Sempre que eu posso, eu faço. E eu me beneficio muito dessa prática. Então, leiam. É um texto belíssimo. É, quantas horas, quantos dias, quanto tempo a espiritualidade inspirou Allan Kardec para organizar um livro desse. Dessa maneira. E nós, para sermos espíritas, temos que conhecer as obras de Kardec. E uma coisa que a mim me chama muito a atenção é que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina fechada, ela é uma doutrina aberta. Aberta aos novos conceitos, desde que consagrados, comprovados. E o espiritismo não é uma doutrina engessada. Se um dia um dos seus conceitos for contraditado pela ciência e provado, o espiritismo vai se adaptar a esse novo conceito. O que acontece é que a grande maioria dos conceitos espíritas estão sendo comprovados. Existem pequenas distorções, que são distorções pela época em que foi escrito. Mas não é uma distorção de base, não é uma distorção de conceito, não foi um raciocínio errado. Muitas vezes foi a maneira de expor, que foi a maneira da época. Então o Espiritismo tem esse brilhantismo que é estar aberto. Eu acho que esse é o grande degrau que a doutrina espírita oferece àquele que estuda. Você não vai ser obrigado a nada, você vai começar a assimilar e digerir esses conceitos, e eles vão se incorporando à sua maneira de ver. É isso que o Kardec está fazendo. Você vê que ele fala, daqui a pouco ele entra, mas a ciência, quer dizer, o Espiritismo fala de ciência. E eu fico imaginando, se o Kardec estivesse entre nós hoje, ele estaria falando todos os conceitos que existem na ciência, adaptando o Espiritismo a essa nova realidade, integrando uma coisa. Eu acho que esse é o grande salto que o Espiritismo dá, de não ficarmos fechados no conceito, ou crê ou morre. Não existe mais isso. E aí, dando sequência ao item 4, que eu acredito que vai ser o último tópico que nós vamos ler, em que ele fala o seguinte: as ideias. Olha que interessante. E eu fico pensando, como é que o Kardec, ele tinha que ser um homem inspirado. Além de focado. Focado. Ele fez uma imersão de 12 anos. Ele mergulhou. Aquilo era a vida dele. Ele pensava, respirava, sonhava, falava, lia e escrevia sobre o Espiritismo. Então ele é o criador dessa organização por conta dessa dedicação. Que tanto a gente que tem existe que sempre agradecer um pronunciamento do Espírito de Verdade, que o Espírito de Verdade uma vez se apresentou a ele através de um médium e disse a ele que o Kardec o surpreendia. Porque muitas vezes, quando eles chegavam para transmitir o ideal, o Kardec já tinha botado no papel. Quer dizer, ele muitas vezes chegava antes ou trazia uma antes. Sintonia, uma sintonia o tempo inteiro. Ah, vamos lá falar com ele. Não, já está escrito aqui. Tanto é que a espiritualidade alertava pelo excesso de trabalho, assim, que ele estava consumindo o organismo físico, né? Fala, olha, calma. Mas não teve calma, foi 12 anos mergulhado. Aí ele fala assim, o item 4. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Perfeito. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Quer dizer, a partir do momento que você consegue entender essa astronomia, muda as suas ideias sobre o céu, né? Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificaram. Tem que se modificar. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir. Há aqueles conceitos, né? Uhum. Onde está ele, pois? Onde está o céu? Onde é que está o céu? E ante esta questão, emudecem todas as religiões. Quer dizer, diante da realidade. Da realidade que a ciência... Cadê o céu? Aí fica todo mundo em silêncio. O Espiritismo vem resolvê-las, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza deste último, o homem, e os atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. É para comentar? Não, ele deixou claro. Claro, né? Você tem uma verdade definida, você chega, não fica chovendo no molhado. Não, ele quebrou um paradigma. Com esse, ele acabou com um céu que porque, e era um paradigma completamente falso, completamente irrisório. A Terra já não era mais o centro do universo nessa época para a ciência, só que a gente leva muito tempo para mudar paradigma. O Papa não perdoou aí aquele... coisa cometida 200 anos Galileu atrás? Galileu? É. Perdoou agora, a questão de anos. Anos, acho que ano passado, né? É. Os paradigmas têm que ser quebrados, mas, lógico, quebrados com uma argumentação desse tipo, que a gente... Com paradigmas saudáveis. Com paradigmas saudáveis. Um paradigma é um ponto... Nós também temos os nossos paradigmas, né? São pontos que a nossa mente estaciona por falta de capacidade para elucubrar um pouco além. Então, a gente para ali, naquele ponto ali, a gente estaciona. Às vezes por comodismo, às vezes também porque é um assunto que não te leva ou não te diz mais respeito. Eu li um livro sobre esse assunto muito interessante, que daqui a pouco eu posso até passar o nome. Não é um livro espírita, é um livro de sociologia, mas ele vai mostrando como a gente se fixa em conceitos. Então ele dá um exemplo, ele começa com um exemplo. Nossa, existe uma lenda de um médico que construiu um ser, né? Ele pegou um corpo e foi montando aquele corpo, e daí ele conseguiu um cérebro, colocou no cérebro através de raios, ele deu vida àquele ser. Como que era o nome daquele monstro lá que ele criou? Ele vai elucubrando desse jeito. E a resposta natural sua, e de 99%, é Frankenstein. E daí ele fala assim, interessante que todo mundo fala que o monstro é o Frankenstein. Mas, na realidade, Frankenstein era o doutor Frankenstein. O monstro não tem nome no livro original. Então, nós fixamos conceitos, nós fixamos ideias que nem essa não vai mudar na sua vida. Saber que o Frankenstein é o médico, é o monstro, não vai mudar na sua vida. Mas quantas ideias deste tipo nós compramos como verdadeiras, defendemos, levantamos uma bandeira que é verdadeira, sem nunca ter elaborado esse pensamento, sem nunca ter aprofundado esse conceito, sem nunca ter observado, nem lido. Há pouco tempo, aconteceu comigo e aconteceu com o Luiz também, e aconteceu agora, há 2 meses atrás, uma aluna chegou e falou assim, não, mas eu li, o Espiritismo defende isso. Aí eu falei para ela, me traga o livro que você leu e vamos ler junto. Porque não tô lembrando desse conceito, é bem diferente do que eu conheço. Então você traga o livro. Aí ela trouxe o livro fechado e me entregou. Falou, tá aqui. Eu falei, não, mas na onde? Que capítulo? Ela falou assim, não fui eu que li. Foi minha mãe. Isso aí. E aconteceu com o Luiz igual. Isso aí, ó, se repete, se repete. Ela comprou a preguiça então, mental. Só, a pessoa não leu, né? Ela não sabe onde está. E ela defende brigando comigo. Ela levantou eufórica com aquilo que eu estava errado. Aí Eu posso estar errado, não tenho nada contra, mas eu pedi para ela, me traga onde está escrito para eu poder, né, mudar, rever meu pensamento. Aí eu falei, aí a classe riu dela. A classe riu dela. Ela ficou chateada até. Daí no final até eu chamei ela e falei, olha, você nos ajudou na aula, mas não se sinta ofendida com isso. Aprenda, né? Vá ler e vá tirar suas conclusões. E é isso que Kardec nos convida. Ler e fazer as nossas conclusões. Não acreditar porque alguém falou. Não porque o padre falou, porque o pastor falou, porque o palestrante espírita falou. Pouco importa. Pouco importa, exatamente. Vá atrás das suas ideias. Vá fazer a sua pesquisa crítica. Leia com olhares críticos. Vá observar se tem sentido, não tem sentido. Para de ficar preso nesses conceitos aí e abra-se, né? Então, ler um livro desse é rever o seu modelo, a sua condição de céu e inferno. É fantástico esse livro, eu adoro. Eu finalizo esse bloco aqui mais uma vez, porque eu acho que essa frase tem que ser dita e relembrada em muitos momentos. Quando eu entrei na residência médica no IASERJ, no Rio de Janeiro, em 1985, o nosso chefe, professor Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, reuniu os residentes novinhos, nós quatro, numa sala e com todos os professores do lado. Ele falou assim, a nossa tarefa aqui é, em 2 anos, vocês saírem da consciência ingênua e caminharem para a consciência crítica. Puxa, que frase bonita. Que frase. Então, assim, você entra sem saber nada e você sai sabendo, isso é errado, isso é certo, isso pode, isso não pode, eu devo ou não devo. Então, é isso que o Kardec propõe, nós sairmos da consciência ingênua e caminharmos para a consciência crítica. O Espiritismo abre essa porta e propõe isso a você que está nos ouvindo. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar que o nosso programa depende, muitas vezes, ou na maioria das vezes, do seu apoio que está nos ouvindo, através das contribuições, dos depósitos identificados, que são fundamentais para a manutenção do programa. Existe todo um trabalho feito pela USE de Santa Bárbara, por vários colaboradores, em vários lugares, e a gente vem, paga um mês, não paga outro, fica devendo um mês. A administração da Rádio Brasil tem sido muito compreensiva com a gente, então a gente agradece todo esse apoio, essa paciência, mas a gente depende de você. Então, se puder, nos ajude através de um depósito identificado no Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-001714, dígito 0. Essa é a conta de preferência, agência Santander 0210, conta corrente 13-001714, dígito 0. E outras duas contas, Luiz Pessoa, Guimarães, Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bem, 10 horas e 30 minutos, vamos para a música de boa qualidade. Obrigado. Na janela sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa primeira namorada. E nesse povo quase nada eu dizia, o meu amor, o meu amor. Olha o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços só, querendo teu perdão. Eu essa linda música que o Luiz relembrou aqui. Eu estava tentando descobrir quem era o cantor, e é Taiguara, eu lembro, um e grande. O autor é Sérgio Bittencourt. Sérgio Bittencourt, ele nossa. É filho do Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim. Ele que fez aquela música do pai. Era né? antipático, que era uma coisa, mas. Que coisa, né? Era sensível. Sensível, é verdade. Uma música maravilhosa. Engraçado, né? Não combina muito isso, essas duas características aí. Tá aí o fato, né? É. Muito bem, 10 horas e 33 minutos. Eu estava lembrando aqui, conversando com o Alan, e são coisas curiosas, são lembranças agradáveis. Eu lembrei dessa frase do Dr. Júlio Sanderson, e é isso que eu ia contar para você, Alan. É. Eu era residente, novinho, né? E tinha a sala dos médicos, onde ficavam os professores, e a gente entrava, batendo papo, perguntando, toda... Normal, né? É um local de estudo, né? E eu entrei, e estava o Dr. Júlio Santos, né? Todas aquelas autoridades, e eu vi um quadro na parede torto. Aí eu tirei o meu sapato e subi com um pé só de meia para ajeitar o quadro. Ele falou, para todo mundo, observe o gesto do respeito ao próximo. Ele não pisou com o sapato, ele pisou com a meia. Aí me elogiou, me senti assim. Então assim, ele era muito ligado à ética, ao respeito, aos bons exemplos. Agora, se você pisasse na bola, sai da frente que a coisa vai ficar feia. Ele foi chefe de cirurgia. Disciplinador. Chefe da cirurgia da UFRJ. E teve o seu cargo cassado quando ele começou a combater a arrogância dos políticos, é tirar o cargo dele. Aí ele foi para o exército quando eu entrei na residência e tive a felicidade de encontrá-lo, mas era apenas uma lembrança. Muito bem, vamos agora, 10 horas e 35 minutos, começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo dos livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. Uma das razões de estudar os livros da Terezinha, que os temas que ela aborda, são interessantes para você que nos ouve, para que vocês tenham o conceito de que o espírita também lê a Bíblia, também vê, relembra, repete a história de Jesus, estuda quem é Jesus, estuda a cultura dos povos. E aqui neste capítulo, no capítulo 9, que se me engano é o item 2, capítulo 9, Jesus Cristo de Deus, item 2, falamos de vários assuntos, porque estamos estudando a personalidade de Jesus. E aqui a semana passada ficou eu e o Luiz, falamos sobre várias coisas, e vamos dar continuidade hoje da vivência, da passagem de Jesus entre nós, para que vocês saibam que também estudamos Jesus em toda a sua profundidade. E aqui a Terezinha fala sobre a sua cultura, a cultura de Jesus. Eu faço pequenas leituras, Alan e Luiz fazem os comentários. E aí a Terezinha fala, Jesus devia falar em aramaico, idioma corrente entre todos os povos da Palestina, ou em hebraico popular. Acham alguns que também poderia conhecer e falar o idioma grego, igualmente muito usado na Judeia, mas sobre isso não há provas. Sabia ler e escrever. Parece esquisito isso, né? Mas na época a maioria era analfabeta. Porque João conta numa passagem que Jesus inclina-se, escrevia na terra com o dedo. Mas ele não fez estudos especiais. Se os tivesse feito, seus conterrâneos de Nazaré o saberiam. E não se teriam admirado ao ouvi-lo pregar na cidade de sua infância e mocidade. Onde perguntaram, de onde lhe vem esta sabedoria? E poderes miraculosos, isso está registrado em Mateus. Se eles se surpreenderam, é que Jesus não fez um estudo convencional. Nem se maravilharam outros judeus em Jerusalém quando disse, como sabe estas letras sem ter estudado? Essa é a prova mais, né? E aí fala-se da possível passagem de Jesus entre os essênios, onde ele teria convivido por algum tempo e de alguma forma acabou ajudando esse povo, e esse povo de alguma forma acabou impressionando a Jesus também. E aí a gente entra num tópico, que isso aqui foi o final da vez passada. Como Jesus era chamado e por quê? Jesus foi o nome que o anjo indicou a José e a Maria para ser dado ao menino que ia nascer. E eles atenderam a indicação. Jesus é imitação da forma grega Yeshua, que por sua vez é a forma antiga da palavra Jehoshua ou Joshua, Jesué, que quer dizer Jeová é salvação. Jesus ou Jesué eram nomes muito comuns entre os israelitas. Os pais davam esse nome aos filhos querendo demonstrar que tinham fé em Deus como salvador de seu povo ou que tinham fé na futura salvação de Israel. No caso de Jesus, porém, designava sua missão especial, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E Cristo é uma palavra que significa ungido, em grego, o mesmo que Messias, em hebraico. Jesus, o Cristo, quer dizer, portanto, Jesus, o ungido. Jesus não foi ungido com óleo e por mãos humanas, como os reis e sacerdotes, mas foi ungido espiritualmente, por Deus, que lhe deu a autoridade e poder para a sua missão. Por isso, Cristo de Deus, ungido de Deus, isto é, o que Deus ungiu. E aí ele fala, para finalizar, que Cristo pode ser um nome próprio, quando isolado da palavra Jesus ou mesmo junto dela. Exemplo, Cristo mandou vigiar e orar, confiamos em Cristo Jesus. Nesses casos, não se usa o artigo O à frente da palavra Cristo, mas teremos de usar o artigo O quando significar o ungido. Exemplo, o Cristo de Deus é o verdadeiro caminho. É. Aí ela dá uma explicação geral, né? E certas coisas que a gente, por exemplo, a passagem lá com um apóstolo que ele pergunta, né? E tu quem dizes que eu sou, né? Tu és o Cristo de Deus. Cristo, né? Quer dizer, e era o reconhecimento como Messias que haveria de vir. Né, isso aí é importante. Quer dizer, esses discípulos, eles admitiam que Jesus era aquela figura prometida que levaria o povo judeu à liberdade. Né? Então, é um reconhecimento que ele fechou no momento da cruz, quando ele disse, né, Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo as escrituras de novo. Né? O Messias enviado, e ele, quando recitou o Salmo, não como assimilando todo o pecado do mundo, mas como sendo aquele que Davi viu morrer e supôs que Deus o teria abandonado. Foi Davi que teria dito Davi. Isso. O Salmo de Davi parece que é o 90, alguma coisa assim. E aí, mais adiante, o Alan, a hora que quiser fale, a Terezinha aborda Jesus, né? Filho de José, filho de Maria. Para distinguir dos muitos outros homens chamados Jesus que existiam no seu tempo, Jesus é citado como, abre aspas, o filho de José, fecha aspas. Depois que José morreu, Maria deve ter ficado como que cabeça da família, e então diziam o filho de Maria, ou ainda pela falsa noção de virgindade de Maria. Lucas e João sempre se referem a Jesus como o filho de José. E aí, mais adiante, ela fala, filho de Judá, filho de Davi, por ser da tribo de Judá e da família de Davi. Então, olha como tudo é um link, né, que vai dando mais luz, né? Galileu, por ser da Galileia, morar naquela região. Nazareno, por ser de Nazaré, ter morado lá. Quando conta que a família de Jesus passou a morar em Nazaré, Mateus encontra uma relação com uma profecia de Isaías, que na profecia de Isaías diz o seguinte, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes em renovo, fecha aspas. À primeira vista, não entendemos essa relação, falta saber que Jessé foi o pai de Davi, de quem o Messias teria descendente. Seria descendente. Nazaré pode significar rebento, grelo, broto. Agora podemos entender. Se Jesus era chamado Nazareno, ele é o rebento, o renovo espiritual que vem saindo da família de Davi. Então você vê que o estudo bem feito vai fazendo a chegar a essas conclusões. Porque as palavras são cheias de simbolismo, né? E se você quiser, você precisa entender da matéria. Eu não sei se foi o Alan que falou que o hebraico, o aramaico antigo, as palavras, elas não tinham o mesmo significado que hoje a palavra tem. Não é isso, Alan? É assim, o aramaico não tinha, não tinha língua escrita, era só falada. O hebraico, ele era escrito sem vogais, só com consoantes, sem separação de palavras e de frases. Era uma escrita direta. A separação em capítulo e versículo foi feita muito tempo depois, para facilitar a transmissão, a pedagogia da transmissão das palavras. Do hebraico foi transmitido para o grego antigo, do grego antigo para o grego clássico. Daí para o latim, que daí surge a Vulgata Latina, que nós hoje... Uma condensação. Temos aí uma outra tradução. Então nós temos hoje a tradução do Haroldo Dutra Dias, sim, que não tem comentário espírita nenhum nessa tradução. É uma tradução que ele buscou o grego clássico, que ele domina a língua, e ainda fez muitas pesquisas no hebraico para poder fazer uma tradução a mais perto possível do original. Do original, né? Inclusive, ele, patrocinado pela FEB, ele esteve em Jerusalém e de lá trouxe todos os livros que Paulo usou na sua formação como doutor do templo. Então, assim, é uma pesquisa muito grande. Gigante, né? de época para poder traduzir, não sendo, tentando ser imparcial. Não é fácil ainda. Porque se você descrever para mim agora o que você almoçou no domingo da semana passada, eu já vou ficar muito feliz de você lembrar, porque não é fácil. Não é fácil. Né? Imagina uma coisa que aconteceu há 40, 50, 2 mil anos atrás e a gente se manter fiel ao que de fato aconteceu. Eu imagino que está ao lado de Jesus ali. Agora você é uma veja, experiência que não sei. Não, você veja a extensão do espiritismo, né? Através da mediunidade, você talvez consiga remontar a origem disso tudo. Isso. Entendeu? É que realmente é complexo. Que nem a psicometria, você tem, por exemplo, mensagens registradas que foram dadas de língua morta há 5 mil anos. Houve uma viagem no navio que tinha uma médium, o comandante do navio quis fazer uma sessão com ela, né, para... E aí fizeram, e eles receberam a mensagem curta de um hieróglifo. E ficou todo mundo viajando, porque ninguém entendeu nada. E aí acabou e o comandante só guardou a mensagem. 2 anos depois, estava no navio um diretor do Museu da Grécia. Aí esse comandante encostou nele e disse, olha, aconteceu isso há 2 anos atrás... Será que vocês conseguiriam decifrar o que está escrito aqui? Aí o cara disse assim, olha, isso aparentemente é um hieróglifo, nós precisamos levar e decifrar para saber. Levaram mais 3 anos para decifrar. E aí ele mandou o resultado. A mensagem dizia que o barco, depois de 2 dias, sofreria uma tempestade imensa, mas iria sobreviver. E aí o comandante foi no registro do navio e estava lá. Então, quer dizer, não podia ter influência nenhuma de lado nenhum. Né? A coisa realmente demorou 5 anos para ser decifrada. Dando sequência, que vocês veem como é interessante essas conversas, todo mundo cresce, né? E dando sequência aos termos que se encontram no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, onde fala, isso daqui foi uma pergunta que o Dr. Valdemar Carrilho uma vez perguntou ao Chico Xavier, mas depois eu falo. Filho do homem. Aí a Teresinha escreve, Ver Obras Póstumas, capítulo 9, um estudo sobre a natureza de Jesus. Significa o que nasceu do homem em contraposição ao que está fora da humanidade. Então ele é filho do homem. No filho do homem, filho de Deus. Filho de Deus. No Velho Testamento, assim os seres espirituais designavam os humanos com quem falavam. Exemplos. O Senhor me dirigiu então a palavra dizendo, E tu, filho do homem, ouve o que diz o Senhor Deus à terra de Israel. E uma outra frase. Porque Deus não ameaça como o homem e não entra em furor com o filho do homem. Quer dizer, era um termo utilizado na época, né? Então acho que isso se repetiu com Jesus. Compreensível, natural, portanto, a designação que Jesus faz de si mesmo com frequência. Filho do homem, ser humano, em vez de dizer eu, usa essa expressão filho do homem, e como em outras ocasiões ele usou a expressão filho de Deus, né? Que até os fariseus lá o acusavam porque ele se dizia filho de Deus. E aí ele disse: por que eu não posso me dizer filho de Deus se o próprio profeta disse que vocês são deuses? Né? Então ele fazendo referência àquela frase dos profetas: vós sois deuses. Né? Se os profetas diziam que vós sois deuses, por que eu não posso dizer filho de Deus? Certamente, eu acho que essa colocação filho do homem precisaria ser mais bem lida, mais estudada, mas a sensação é que um dos sentidos dessa frase é ele dizer que ele obedeceu a todos os critérios de reencarnação. Acho que é isso mesmo, né? É coisa natural. É natural, né? Natural. Ela, não é isso, Alan? Surgimento natural. Não teve milagre, não teve mágica. Ele, todo o trabalho dele foi um trabalho de tentativa. Tentativa, não. Um trabalho de execução. De execução, mas... olha só, antes dele tem muitos profetas, né, que a gente vai ver em todos os salmos lá, os grandes profetas do Velho Testamento. E os que, acredito eu, né, que estavam alinhados com essa evolução espiritual, os verdadeiros profetas estavam alinhados com essa evolução, ele não quis derrogar as leis, ele quis se encaixar naqueles salmos. Então, os atos dele eram encaixados com aqueles profetas que conseguiam já vislumbrar a vinda dele. Porque se de verdade nós espíritas somos reencarnacionistas, eu estou falando até de uma forma assim geral para a gente entender isso, e se a gente realmente entende que há uma sequência lógica na evolução das criaturas, os profetas anteriores a Jesus, por que eles foram escutados, por que eles foram reverenciados? Porque eles tinham já uma visão à frente daquela época. E traziam mensagens, de transformação, valor, né? De valor, de evolução. Então Jesus, ele não podia, ele não veio para derrogar as leis, não é o que ele fala? Ele veio para fazer com que elas impulsionassem, que elas evoluíssem. Então ele não podia falar assim: eu sou o divisor de águas. Ele não é. Ao contrário, ele mostrou que há um alinhamento. Até em Moisés, com o trabalho dele. Moisés nos fala do Deus único. Mas um Deus único que, né, ama. Então há uma sequência lógica que a gente tem que entender nos atos. A vida de Jesus, Jesus, ele cumpriu. Ele executou algo que era para ser executado. Uma tarefa. Ele é o governador espiritual do planeta. Demonstrou a teoria. Então, interessante, né? Como uma vez falamos aqui, e é uma grande verdade, precisamos estudar mais Jesus. Eu acho que a gente revendo, a Terezinha lá abre um campo, que dá vontade de você se debruçar sobre esses textos e, como fez o Haroldo Dutra Dias, você vai descobrir coisas que não imaginava. O Haroldo, ele deve ter crescido muito depois de tudo que ele fez. Claro. Ele deve ter aprendido, ele deve estar num patamar de conhecimento muito adiante de nós. Se amplia, né? Se amplia. Para finalizar, a Terezinha fala da palavra profeta e rabi. Profeta não é nome nem título, mas uma função, que é o que fala em nome de Deus, porta-voz da espiritualidade. Esse era o conceito. O povo considerava Jesus um profeta. Os discípulos também. O próprio Jesus assim se qualificava: filho de Deus, filho do Altíssimo, Salvador. Também são qualificativos que designam Jesus por suas qualidades e funções espirituais. Os anjos, mensageiros espirituais, é que falaram isso de Jesus. E mais adiante, rabi quer dizer doutor ou mestre em coisas espirituais. Jesus era chamado assim pelos seus discípulos, apóstolos e pelo povo, por todos que o reconheciam como autoridade espiritual para ensinar. E ela faz uma pequena observação, ela cita Emmanuel como um dos nomes de Jesus, porque embora signifique Deus conosco, não se relaciona a Jesus. Como já vimos, refere-se a outra criança que viveu centenas de anos antes, conforme a profecia de Isaías, e Mateus erradamente relacionou ao Messias e a Jesus. Enfim, fica aí essa esse posicionamento do programa Visão Espírita, que é um programa que aborda o estudo, gosta da pesquisa, se abre, gostaria de ter as suas perguntas, o seu questionamento. Estamos abertos. Esse é o retrato da doutrina espírita. E o programa Visão Espírita tenta humildemente reproduzir essa ideia de Kardec. Estamos abertos. Gostamos da ciência, gostamos do estudo, gostamos do questionamento. 10 horas e 53 minutos. Geraldo, só comentando antes de você finalizar, a questão, e hoje a gente de vez em quando vê essas movimentações, né? Porque a ciência, ela está estudando a origem das coisas. De vez em quando a gente ouve surgir, ah, Jesus não existiu, isso, aquelas coisas todas. O que nós temos é a sua obra, né? Que, como você viu, levou o nome de Jesus, o nome de Cristo, se era outro nome, em suma, nós temos os fatos, que é aquilo que ele nos deixou através do seu evangelho oral, que foi registrado pelos apóstolos. Então você vê que tudo nesse evangelho que redunda numa sabedoria, num conteúdo, nos permite inclusive discernir aquilo que era do que não era. Quando você estuda, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender como é que o espírita vê a Bíblia, quando você vê lá na Bíblia que Deus se arrependeu de ter criado o homem, você logo taxa aquilo como uma distorção. Alguma coisa que foi escrita sem inspiração, distorcida. Por quê? Porque não é coerente um Deus onisciente ter se arrependido de ter criado a sua criatura, né? Quer dizer, então não faz sentido. Então a Bíblia tem que ser vista e tem que ser olhada sob um olhar crítico. Aquilo que o Alan disse. O que você jantou há uma semana atrás? Você vai dizer, e nós vamos observar, entre parênteses, porque você pode ter omitido coisas, você pode ter se enganado que comeu 3 dias anteriores, né? São fatos que a gente tem que analisar sobre a ótica da lógica. Quer dizer, um espírito dessa grandeza, aquilo que a gente lê é incompatível com esse espírito. Né? Alan, que conselho você daria àquele jovem que está ouvindo o nosso programa e tem o interesse de começar a se aprofundar nesses conhecimentos espíritas? Meu amigo Geraldo, eu não vejo outro caminho a não ser ler, estudar e não se isolar. Procure grupos, convide amigos para estudar junto. É muito complexo. Eu tive a oportunidade grandiosa de estudar com o Luiz mesmo, com um monte de gente. Todo grupo que... Ah, vamos estudar tal coisa? Ah, vamos. Eu aceitava estudar tudo. Por quê? Porque assim eu ia aprendendo com a pessoa que estava ali junto comigo. Então, se junte a uma casa espírita, junte, convide amigos... Estude o evangelho com a sua família, leia constantemente. Se você lê 10 minutos do evangelho por dia e mais 10 minutos de espiritismo por dia, tá muito bom. Eu garanto que em 5 anos você vai ser um mestre em qualquer centro espírita, porque ninguém lê. Ninguém lê. É cego criando outros cegos. Então, vamos estudar, gente. É ler. Eu estou fazendo a palestra agora em dezembro sobre o Evangelho. O Evangelho é um repositório de sabedoria e de amor. Se você não ler, ele vai continuar sendo aquele repositório. Você não vai ter acesso a ele. Então, vai lá, pega o livro, leia o livro. Não entendeu, volta, pega um livro de apoio. Isso que o Alan está falando, nós estamos fazendo esse estudo lá na Seara Espírita Renascer, lá na Vila Resende. Nós já fizemos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, agora estamos no Evangelho. Né? E outro dia, inclusive, eu me deparei com uma frase, eu não lembro, não sei se eu vou lembrar dela toda aqui, mas fantástica. Então ela diz assim, a obediência é fruto da razão. Agora, a resignação é fruto do coração. Muito bonita essa frase. Eu prometo para domingo que vem trazer a frase original do Evangelho. Mas linda. Então tá bom, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei fazendo palestra lá em Capivari, no Centro Espírita Mensagem de Esperança. E estamos começando a entrar em férias aí nesses todos os trabalhos e vamos ficar só permanentemente com o nosso programa Visão Espírita. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Alan, suas últimas palavras e fazer a prece final aqui, Alan. Que a gente tenha uma semana muito boa, gente. Isso que eu peço, com muita dedicação à evolução individual. Hoje nós começamos com essa frase, né? Conhecer-se a si mesmo. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, que nos abençoe nessa semana, bem como os nossos lares e os lares daqueles que amamos. Que possamos irradiar, através dos nossos pensamentos, o amor em todas as nossas falas, os nossos comportamentos, que a nossa semana seja envolvida com esse amor. E lembrando simbolicamente do nascimento de Jesus, que logo aí comemoraremos, que a gente permita que este Jesus renasça em nossos corações para a nossa transformação amorosa. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.